Eu desfaço você, tira você de mim. Demorei pra esquecer, demorei pra encontrar um lugar onde você não me machucasse mais. Paguei um pouco. Tempo é tudo que somos. Talvez tivéssemos, teríamos sido, tivéssemos filho. Estava ali ensinando a ler. On the road, coisas desiguais. Vocês, com você por perto, gostava mais. Com você por perto, gostava mais. Com você por perto, gostava mais de mim. Gostava mais de mim. Deixa, já me só por dizer, só por dizer. É que finge que sei, não me olhe assim. Eu sou parte de você, você não é parte de mim. Gostava mais de mim. Com você por perto, gostava mais de mim. Com você por perto, gostava mais de mim. Com você por perto, gostava mais de mim. Com você por perto, eu estava mais de mim. Com você por perto.